Zero, ok, tráfego avistado. O vento aqui no aeródromo 140 graus com 10 nós. Informe no solo controlado, 02. 140, 10 nós. Informe no solo controlado, 02. Salvador, Papa Romeu, Romeu Foxinho, as vezes causa rotatória, a intenção é prosseguir direto 17. Ok, qual altitude que mantém? Mantém 500. Ok, final no SEG autorizado, informe na curta para pouso, 150 com 10, o vento 1023. O altímetro, Romeu Fox Lima. Boa, vamos lá na curta, na 17 Fox Lima. Da Z de botão remoto, em coordenação que se sol, reporte para trás. Informativa, informação do céu, acho que é pronto o copo, é o Xamia 140. O Xamia 140, Salvador Recife, autorizado nível 350, via Ancruz 58. Decola 1-0, primeira curva esquerda, descida, caída, Fuca, transição, Caju, aciona 5532 no transponder, o controle em 120, décima 8, Xamia 140. 350 aprovado, Recife, Ancruz 58, departamento, Caju, e detecta Fuca, correto, é a posição do ponto de pressionamento, puxa 02 é o portão. E pronto para o puxa de pressionamento, gol 1397, portão 08. Estimativo, gol no 39708, portão, aguarda o número 2 no setor. Tá aqui pro Grae mesmo? Ok, decole na vertical do hotel. E mantendo o setor sul, aguardando o contato visual da torre, Guardião 02. Ok, Romeu Fox Lima, considere solo as 2,6, estacionar frequência livre. Guardião 02, contato visual, está presente direto para o Graé, chame no solo controlado. 130 graus com 15 nós. Está presente direto para o Graé, o Guardião 02. corrijo, azul 4207. Final do procedimento LS X-Ray, pista 10. Chama na final do X-Ray, o 4207. Padrão 02, Solos 28, frequência livre, bom dia. Afirmativo 50, 420, alterna Salvador. Afirmativo, 595 da Trip, táxi via parte 1 no Índia, até o ponto para Dano Zero. Quando lá pronto, chama a torre 1086, o altímetro 10023, 1023. E táxi chamará no ponto espera 1086, Trip 595. O ano 397 é o solo voltando. Coordenação equipe de sol, após a TR da Trip passar a cauda, está ali, 08, reportando o táxi. Total 9911 para pushback acionamento. Total no bate 3, coordenação equipe de sol, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, total. O 4207... seguinte, check-train, livre pouso, 140 graus com 13 nós. Livre pouso, pista 10, 4207. Pro 207, check-train. Vai reportar quando estiver embaixo da lata. Ok. Afirmativo 6404, curso em inglês, né? Guardando outra, 03. Sim. Obrigado. Chame defesa aérea nos canais previstos, 15 e 100. Salvador, voo 1983, pushback acionamento, posição 04. É o número número 2, setor, voo 93. Confirme o voo 93. É o número 2 nesse setor. Ok, na situação, guarda. 896, desça para 2.000 pés, ajuste o altímetro no 023 e forma final, LSUE. 2.000 no 023, reportará na final até 3.896. Com 4 minutos, temos duas aeronaves já finalizando o pushback e irá taxar a sua cauda, ok? P5595, após o tráfego na curva, alinhar e manter. Nada. Bruno 397, taxi via Pátio Índia no ponto de espera chama 2862, e o altímetro 1023, bom voo. Tráfego Porta Aérea 2591. Confirme. Solda Porta Aérea 2591. 259 Ana, intenção em Brasília? Sim, vou participar. Posteira 2591, informação em curso é a FAPA, autorizado nível 400 Brasília, decolada 10, primeira curva à direita, terceira saída Arpó, Elefa, após Elefa, intercepta a rota Upper Zulu 175520, no transponder o controle 120.8, posta aérea 2591. Atente, autorizado conforme 400, decolada pista 10. Após decolagem, primeira curva direita, saída Arpó, transição Elefa, e a intercepta Upper Zulu 17, acionado 5520, controle 5528, posta aérea 2591. Correto, é posição do ponto de tracionamento. Tá pronto. Gente, já tem informação do POB? 08, tá com 08 a bordo, passo de autonomia, alterna Serra Bravo, Chaves, Foco, Foco, posta aérea 2591. Afirmativo, reposição do ponto de ataque, posta aérea 2591. Confira. Solo Salvador Azul 4207, livrou na Fox, direcionando na Alfa. Afirmativo, Azul 4207, taxi de Alfa, reporte entre taxi e Juliette, por gentileza. De Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4207. Zoli Salvador, SAM 3198. SAM 3198, chamei 1208. 08. Controle Salvador, SAM 3198. SAM 3198, acione identificação, chegada a mar e desse mantém o 050, ajuste de altímetro 1023. Para 050, SAM 3198. Atenção. Afirmativo total em frente, táxi em frente via Índia no ponto de espera chamado 886, altímetro 1023, 1023 no altímetro, bom voo. Ajustado, 1023 em frente Índia, 186 no ponto de espera, obrigado, contrabando. Qual que é a previsão para o voo 983, ô Salvador? 7 minutos, o voo 983. 7 minutos, obrigado. Bravo Alfa, bom dia. Entendi, atenção, é só atando o motor e confirma o pátio. Afirmativo, corta a tampa aqui para a Emperor, reporte no terno, Victor Bravo Alfa. Após a passagem do 707 total, ingressa Juliette 01 no portão. Após o total, Juliette 01, azul 4207. Tip 5595 decolado aos 36, chegou controle em 120, décima 8. 208-5595, pode. Leão 140, solo voltando. 140, 140. coordenação com a equipe de solo após o Embraer Azul finalizar o estacionamento à sua direita no portão 01. Coordenação com a equipe de solo, Thales 102, após o Embraer 01. 6140 do Senado. Então, coordenação com a solo após passar o azul para poder ligar o pushback para o Senado. Após o mesmo completar o estacionamento no portão 01. Posição idle. Estabilizando, já avisou com a pista 7386. 7386, completa final, checa o trem, torre 186, bom pouso. 186, bom. Salvador, boa, até 3896, final ILS da 10. 3896, continua a aproximação, é guarda de pista livre. 3896. O no 397, livre decolagem, 140 com 12 nós, mantendo proa do, da pista até cruzar 4 mil pés, ok? Mano, o Chanel 6140, solo. Siga 6140, solo. Gente, o VR se encontra fora, confirme, tem condições de realizar a saída da aeronave? O Gol 983 também vai ter mudança na saída? Sim, Matheus, tem condições de fazer a saída da aeronave? Tem, qual delas vai ser? Gente, a gente tá com a equipe de controle, aguarda, por gentileza. 02591 na escuta. Na escuta, prossiga. É, tem condições de realizar saída em nave? Aqui. Sente. Chega mais de 20 milhas em Salvador? Negativo, toma prova novamente em Salvador, na Lever Alfa. Gente, copiado. Bom dia, bom 397, cruza 1500 saída da EL, mantendo reto até 4 mil pés. 71397, contato o radar, sobre o 360. Ao cruzar 3000, está autorizado curvar à direita, direto Leda. Cruzar 3000, direita Leda, bom 397. É o TRIP 595, 5595 solicita 1960 como final. 5595, sente, aguarde. 5595. Sigma 100, 050, 3198. Desce para 2000, o ajuste 1023, está livre LS, reposto estabilizado, TOA 3198. Tranquilo, confirmando 02 a bordo, Aracaju 3h50. 82, 3h50, Aracaju. Gente, o Oceano 6140 via Índia no ponto para chamar 2386, altímetro 023. Informo que a 2 irá, lhe pagar uma nova saída de nada, ok? Decimal 12 ou 023 no altímetro, Oceano 6361, não faz o Oceano 983, eu falo voltando. Prossigo, 983. Portão 04, quando você precisa, qual é o ponto para o TAC? O 983 aguardando a nova saída. Aguardando, Gol 93. Alô, Salvador, o Gol 3196. Estou escutando. Botão 3296 confirmado. Botão 3296, ataque lento, mantém a posição. Anda, ataque foi Juliette. Portão 04 sendo liberado, nesse momento. Entre, mantém a Juliette, o 3296. Controle Salvador, Gol 1260, frente da Oscar. Muito bom dia. 260, bom dia, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050 com Mari. 1260. Tô bem, não entendi. Ok, copiado, chame, já tá pronto a decolagem? Autorizado, 559-5160. Obrigado. Fora do solo. Eu 40, mantém a posição e aguarde. Ok, total 99-1-1 no vento, 140 graus, 1-3 nós, livre decolagem. Livre decolagem, total 99. É, será NICAR 1 no alfa, ok? Prepara NICAR 1 no alfa, a renave NICAR 1 no alfa. Tá para o polo, 02. Guardião 02, decolado uns 4-4, mantém a minha escuta permanente. Escuta pela Onix da Torre, Guardião 02. Salvador, é o SAN 3198. Confirme. SAN 3198. Ok, 3198. Continua a aproximação, informe trem baixou travado. Baixou travou, senhor. Ok, aguarde ficha livre. 1023, 1023, aguardando a saída, ok? Ok, pela Índia, chama 1226, agora com 93. Oh, abortou a decolagem, vai retornar ao pátio. Ok, seu, sim, táxi à direita. Chame o solo 121 desse meu nome, poderia informar o motivo? 983 ao solo? Prossiga, 983. A princípio. Ok, ciente. Chame o solo 219. 219, tá. Poderia fazer um check se o senhor recebe o Delta Mike Echo de Salvador? Temos 2, 4 milhas afastado. Ciente, copiado. 8, livre pouso, vento no 40 graus, 14 graus. Teve pouso 3198. 99. 1 no secundário, 1-33, decimal 2-5, bom voo. 2-5, 1-3325, obrigado, bom trabalho. Vou pra ele estar com tudo mais a frente. Solo total, problema já foi solucionado, solicita instruções de táxi para nova decolagem. Então vem pra nova decolagem, total? Afirmo. Táxi então via Alfa, reportando o táxi Juliette. Via Alfa para Juliette, total 9911. Chame para cruzar a 1735, Juliette Tanguru. Sete de novembro, Alfa, mantenha 1000 pés na proa da rotatória. Temos próxima rotatória, um Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés para a informação do senhor. Paciente da aeronave, manterá a proa da rotatória, 1000 pés, o Indiana Vembera Alfa. O Xena 1140, alinhar e manter a torre do teu na curva. Rotatória 2591, táxi até a interseção hotel. Quando lá, mantém a posição, chama a torre 1 no 8, decimal 62, rotatória 2591. Táxi até a interseção hotel, chama 1 no 8, 62, rotatória 2591. Estamos Zulu, autorizado cruzamento. Ingresse Quebec, Mike da Lima, chama solo 219. Químico permanece, 1023-0023, o total 9919. Bate o índio, aposta em torre, 186. Eu acho que permanece grátis. Salvador, alta 3198, bom dia, Libra. 93 via Kilo, dessa via Alfa, Kilo 43, o táxi chegará via 43, aguardando para ingresso na parte principal. É, tá ciente, via Kilo e baixo peso, aguardar para ingresso no 393. Índia November Alpha chama a torre agora 1186, bom pouso. Chama a torre 1186, Índia November Alpha. Polo 260, descida para 2000 pés, o ajuste é 1023, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado em LS X-Ray, ajustado, obrigado, 260. Mantenha 1000 pés e informe interceptando o final da 17. Mantenha 1000 pés e informar interceptando o final da 17, Índia November Alpha. Ok, Índia November Alpha informa o helicóptero da polícia. Está sobrevoando aqui no setor norte da torre, afastada aproximadamente 3 milhas, ok? Informe se visual com esse tráfego. Está mantendo aí entre 300 e 500 pés. Centro do tráfego informará se visual, Índia November Alpha. Xane 1140, decolado aos 50, chame o controle, 1208. 208, 6140. Ok, Guardião 02, proveniente do corredor Interlagos, setor Nordeste. Tem um Charlie 150 aí, mantendo 1000 pés. Afastado aí aproximadamente 5 milhas. Setor Nordeste ainda do campo. Okay, informe-se visual com esse tráfego. Toma lá, visual com Índia, November Alpha, o Guardião 02. Sinal 350 na NICAR. 7140, contato radar, procede na NICAR no Alfa, subindo ao 350. Subindo ao 350, NICAR no Alfa, o Xané 6140. Em frente, Kilo, Pacho 3, é posto para ingressar no Pacho 1. Golo 983, a linha mantém. A linha mantém, Golo 983. Se fosse a 2591, desconsidere. Mantenha a minha instrução, táxi